se ele era raso e não sentia o coração. Porque se amor se disse forte, se quem o teve nunca o quis, nunca se deu de verdade, o evitou. Quanto mais sentiu o mundo capital, o marketing da aparência superficial, a contramão do amor puro, o fast food, o jato do alívio. Porque se amor se disse forte, se quem o teve nunca o quis, nunca se deu de verdade. Sorriso verdadeiro por aí, acostumado a mentir.